isso aí, rapaziada, liberdade condicional rap, diretamente de Sobradinho 2, Distrito Federal, pedindo compreensão nas favelas, na periferia, nos guetos, e que a luz do Supremo Jesus Cristo possa brilhar na sua quebrada, em todos os estados do Brasil. Nós queremos paz.